Patriarca no ar mais uma vez. Agora vamos falar hoje sobre Attack on Titan Shingeki no Kyojin, um anime mangá de sucesso estrondoso que está começando a segunda temporada agora. Então a gente vai falar um pouquinho sobre nossas impressões da primeira temporada, o que a gente espera da segunda. Eu tô aqui hoje com o Ivaldo. Se o pé grande apareceu no primeiro episódio, eu tenho certeza que até o décimo o Chupacabra vai aparecer também. Tô aqui com o Sanderson. Se o Kleber Bambam tivesse um anime, seria esse. Tô aqui com o Everton. A humanidade, para se proteger dos titãs, fez três muralhas: Santa Maria, Pinta e Nina. Eu sou o Vinícius, o Eren é da família Ceia de Protagonistas, e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. No Kyojin, Attack on Titan. Vamos então falar sobre esse anime que voltou agora, né, no começo de abril. Anime do autor Hajime Isayama. É Hajime Isayama o nome dele? É isso. Esse mesmo. O mangá que saiu em 9. O mangá começou em setembro de 2009, né? Foi lançado na Kodansha. A primeira temporada do anime, que é o foco da discussão aqui, principal, foi lançada em 2013, então demorou 4 anos pra sair a nova temporada do Kyojin. Eu me lembro que esse mangá, quando ele saiu, acho que no ano que ele saiu, ele ganhou um prêmio muito importante lá no Japão, de melhor mangá. Ganhou. E eu me lembro que eu vi esse, tipo, num site falando isso, né? Aí eu li a premissa do mangá, pô, eu falei, pô, é bem legal, a ideia é bem interessante, mas vamos ver, né? Não foi atrás. O engraçado é que se você for ver, o anime é muito bom, né? A gente vai discutir exatamente sobre isso. Só que o mangá, pelo que o Arthur acabou de falar, meu, o mangá é tão top, e tipo, já tinha um anime embasado nele. É estranho ter demorado tanto pra sair a segunda temporada, sendo que tem anime que às vezes não é nem tão bom, às vezes até de mangá mesmo, mas sai bem mais rápido do que o Ataque dos Titãs. Então, Ivaldo, mas aí, aqui que eu vou te falar uma coisa. A segunda temporada do anime demorou, mas ó, o mangá saiu em 2009. O sucesso do anime foi tão grande que, ó, eu vou te listar o que que saiu do mangá. Posteriormente, a primeira temporada do anime fez muito sucesso. Então, sim, ó, o anime teve dois filmes live action no Japão. Uh-huh. Ele teve três light novel. Light novel é livro, uh-huh, de histórias. Ele teve cinco mangás derivados. Nossa. Então, são mangás de outros autores que é que nem o Cavaleiros faz. Uh-huh. Com, sim, Lost Canvas, com Ômega, por aí vai. E ele teve, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos. Nossa. De diversas plataformas. Então, às vezes eles demoraram pra fazer a temporada, que é realmente o que todo mundo tá esperando, mas eles foram investindo em outras áreas pra expandir o universo e obviamente expandir a marca, né? E outra coisa, eu acho que eu, pelo menos, não me importo em esperar um pouco mais pra tá pegando um anime de qualidade. Tô vendo. Porque assim, se você vê outros animes mais comerciais, tipo um Bleach, um Naruto, a partir de certo momento, a produção do anime, a animação mesmo, começou a cair muito de qualidade, na minha, sim, opinião. Então eu prefiro esperar um pouco mais, no caso de, com aquela qualidade legal, né, que a gente assiste e fala, caralho, meu, que anime foda, que nem foi a primeira temporada, e ser feliz, mano. O importante é ser feliz. Enquanto isso, aproveitar todos os outros derivados. Essa escolha, mais ou menos, os estúdios estão fazendo hoje em dia. Hoje em dia tá sendo comum, né? Uhum. Porque os estúdios, eles... Eu não sei qual foi a virada pra eles mudarem isso, mas eles mudaram a mentalidade de não produzir uma série. Por exemplo, se Shingeki no Kyojin fosse lançado em 2008, lá, certo, com certeza ia estar saindo filler adoidado, entendeu? Um atrás, nossa, do outro. Verdade. Mas a mentalidade mudou. Então eles estão fazendo temporadas que caracterizam e são iguais ao período do anime. Em vez de lançar deve ter sido por uma resposta do público também, né, meu? Porque, porra, esse negócio de filler aí tava enchendo o saco na época que tava na Naruto, modinha. Naruto acabou agora, velho, o anime. É. Então, nossa, meu, porque lá pra 2000 e... um ano. Lá pra 2010, 2011, isso era modinha, cara. Então, tipo assim, passava aquela parte que já tava no mangá, top, né, que todo mundo gostava da história, e depois começava umas historinhas, tipo, a missão do Naruto é conquistar a farinha da Vila da Neve pra fazer o sonho do Hokage, mano. Porra, eram uns episódios toscos pra caralho. Não que essa saga eu gostei. Essa saga eu gostei. Os ninjas de açúcar. Ninjas de açúcar. Ninja, pão no jutsu. Não, mano, mas assim, imagina a gente pegar e fazer a mesma coisa com Titãs Ataque. Fica muito ruim, mano. O que, que eles iam conseguir fazer de filler com um monte de gigante e os caras tendo que matar os caras com espada? Eu não consigo imaginar, mano. A minha imaginação não vai até esse ponto. E também eu acho que o que não favoreceu a fazer isso com o Kyojin é a temática mais adulta também, né? Não dá pra também ficar fazendo muito capítulo de uma história mais densa, uma história que precisa ser mais bem contada, né? O Naruto você pode inventar missão, beleza. Os caras vão lá e fazem a missão, né? Por falar em história, então vamos dar uma sinopse rápida do anime, né? Pelo que eu me lembro, a história, a humanidade, ela já tá bem reduzida, né? E ela se concentrou em três grandes muros, né? Que três grandes muralhas para se defender de uns seres que eles não sabem. Se eu não me engano, começou com o Muro de Berlim, né? O Muro de Berlim caiu, aí uma das muralhas já foi. São três, são a Muralha Maria, a Muralha Rose e a Muralha Fina. Uhum. Pra se defender dos titãs, que são os titãs. Os titãs, que são criaturas que eles não sabem de onde vieram. A única coisa que eles sabem é que elas comem gente, assim, por torto e direito. E eles se alimentam de pessoas. Aí eles acabam falando que eles se alimentam só de pessoas, que não é nem pra digestão. É só pela vontade de matar. Prazer de comer. É só pelo instinto, né? Eles não atacam outros animais, só atacam humanos. Só atacam humanos. Só pra ajudar, né? Só pra ajudar. E o começo da história é bem essa, né? Tipo, só o contando o que são eles, sem saber muito o que são. Na verdade, até hoje ninguém. Vão passando as temporadas, mas o que são os titãs mesmo ainda é meio duvidoso. No começo, eu gosto do que eu gostei mais. Assim, o Attack on Titan, pra mim, ele te prende desde o começo já. Sim. Porque ele não enrola pra fazer as coisas, entendeu? Ele já dá um grande impacto em você desde o começo do anime e da história que ele conta. Principalmente, ó, o Titã Colossal, ele quebra a muralha em que capítulo? No primeiro. É, exato. No primeiro capítulo. Exatamente. Então, como eu tava falando, o baque que você tem logo de início da série já te prende, né? Porque é uma série que, em vez de eles contarem aquela sociedade da muralha, então ele já joga na sua cara, ó. É, porque o vilão tá aí, ó. A premissa é essa, realmente. É tipo, o começo ele fala que a muralha tá 100 anos, tá sem ataque, e acontece uma coisa inacreditável, né? Que nunca tinha acontecido. Então, mas assim, é o que você falou, ele joga um vilão na tua cara, mas é aquela coisa que ainda você não sabe que porra de vilão é aquela, você não sabe como ele apareceu. É tipo assim, ele joga na tua cara, mas ainda tem muita pergunta aí que precisa ser respondida. Esse pra mim acho que foi a jogada de maior inteligência que o anime fez. Porque assim, simplesmente é ali mostrado o Titã Colossal, e que nem muito anime faz. Às vezes ele te apresenta uma resposta rápido demais, e às vezes eles inventam um negócio, por mais que o anime seja legal, mas você fica sabendo a origem daquele negócio no começo. Se é uma origem idiota, meu, já dá um desânimo. Vai que de repente o cara coloca lá, os titãs nascem a partir das bananas que caem no chão. Puta, velho, você vai falar, nossa, que bosta, esse titã é uma banana. Nossa, que legal. Já dá uma brochada no anime. Ah, então os titãs, quando a pessoa morre, ela vira farinha e vira um titã. Você fala, nossa, que teoria bizarra. Já dá um desânimo. Então, mas assim, você gosta do anime, não, você acompanha o anime. Só puxando esse gancho aí, Valdo, antes da gente entrar na história em cenas e personagens de fato, vamos falar, tipo, o anime saiu em 2013, e pra mim ele é o último anime, assim, que fez muito sucesso, tipo, Igual Naruto Bleach, entendeu? Que arrecadou muito fã e foi um sucesso mundial. Muita gente no mundo inteiro acompanhou o Attack on Titan e acompanha agora que tá saindo essa temporada. Por que vocês acham que ele fez tanto sucesso? Cara, eu acho que a junção é de duas coisas, tá? Duas coisas que eu não via nos animes há um bom tempo. E olha que eu sou um cara que sempre fui bastante fissurado, assim, por anime, pelo menos há muitos anos atrás. Parei de assistir justamente porque, porra, parou de sair anime de qualidade. Você ia procurar no site de anime, você só procurava umas histórias já previsíveis, com piadas, Ctrl-C, Ctrl-V de outros animes, e com a qualidade de animação tava decaindo cada vez mais. O que esse anime conseguiu trazer é boa qualidade de animação e uma história totalmente original. Pra dizer a verdade, cara, o primeiro episódio do anime eu assistia muito tempo atrás, mais ou menos quando lançou. Só que eu tava tão desiludido na época com o anime, porque eu virei, porra, meu caralho, esse cara agora tá me inventando história com um gigante, que come gente e destrói muralha. Vá pra puta que pariu. Eu desliguei o computador e só fui assistir, cara, uns 4 meses atrás o anime. Eu falei, caralho, que anime foda, mano. Mas, você entendeu? É uma coisa que eu não via há muito tempo. É qualidade gráfica, gráfica e qualidade na história, no enredo. Uma história completamente original, que foge muito do que estava sendo, apresentado, né? E tem outros fatores da própria história, do desenrolar, que também trazem essa sensação, que é uma coisa mais, mais real, né? As pessoas morrem realmente. Uhum. Tem um choque mais forte, assim. Eu concordo muito com o Sanderson na parte que ele fala de... Eu também tava assistindo, uma época eu assistia muito anime, e começou a cair muito a qualidade dos animes que estavam saindo. E o Kyojin, ele se destacou. Eu tava dando uma olhada, por acaso, na temporada. Ele saiu na temporada de primavera, que é até junho, é de abril até junho, mais ou menos, no Japão, né? Nos animes que saíram junto com ele, são animes, sabe, esquecíveis, que você não sabe nem... Mano, é só lixo. Coisa que você não lembra, que nem que existe. Não gerou outra temporada, não gerou outras coisas. É tipo anime esquecível, ó. E o Kyojin, por toda essa qualidade, além de se destacar junto desses animes podres aqui que saíram com ele, ele tá aí até hoje porque a qualidade dele era diferente, e a história, pra mim, é o fator principal, velho. É um anime que tem uma história adulta que não tava sendo mostrada. É, eu também vou ser sincero. O que eu vou dizer é exatamente o que vocês falaram. Eu achei a qualidade muito boa, e eu sei que não é o principal, mas é o que o Sanderson falou. Hoje em dia, até pra mim, por exemplo, que sou fã de Cavaleiro do Zodíaco, acompanhei o Ômega, e vi quantos caras largaram de mão aquela pegada de querer fazer um anime com um traço semelhante ou com uma qualidade melhor, que por exemplo a gente viu no Lost Canvas. Então assim, a qualidade desse anime, você vê que tipo, os caras se preocupam com um negócio bem feito, bem traçado, bonito de se ver, qualidade boa mesmo. E obviamente, isso somado com a história, que eu acho muito foda, pesada, história adulta, exatamente o que o Vinícius falou, é uma história adulta. Tem o heróizinho besta que da noite pro dia lembra da mãe dele fazendo pipoca, aí ele consegue matar todo mundo. Tem isso, é uma história que você vê o pessoal junto, unido, aí amigo morre, cara sofre, cara tem medo de verdade. É muito, tipo, mais puxado por uma realidade, assim. Eu achei muito foda. E eu também gostei muito por causa disso que eu comentei no começo. Tipo, ela não entrega tudo pra você na cara. Ela vai trazendo coisas, apresentando pouco, revela um negócio, mas já te põe outro mistério na cabeça, outra dúvida na cabeça. Uma coisa só complementando, o mangá, Kyojin, ele saiu pela Kodansha, né? A Kodansha, o que eu vejo também, o Kyojin, ele já não tá naquela fórmula do mangá do Shonen, sabe? Da Weekly Shonen Jump. Ele já, a Kodansha lançou, sei lá, Villain Saga, Vagabond, que são mangás mais adultos, né? É totalmente diferente. Sim, na verdade, esse anime me lembra muito Berserker. Não sei, ele me remete muito a Berserker, entendeu? Acho que pela violência extrema e pelo fato das pessoas realmente morrerem lá, né? Não é que nem muitos animes que o pessoal vira purpurina e volta no outro capítulo. Não, eles realmente morrem. Então isso me lembra bastante Berserker. É, ele tem uma fórmula. Ele é um anime shonen, mas ele é um anime shonen seinen, né? Vamos dizer. É. Lógico, ele tem aquilo, personagens, batalhas, evolução. Comece, né? Sim, mas ele tem muita coisa além. Ele tem uma história bem, bem pesada, mas tem morte, tem sangue, e isso já tira ele dessa caixa que tava a animação. Então, exatamente. Eu acho, né? Eu acho que os animes que estavam em foco na época. Sim, Lógico, sim. Acabou Naruto, acabou Bleach, né? Exato. Essa ideia eu achei foda. Isso é um negócio que eu achei legal, porque, por exemplo, antes disso, a gente tinha muito anime que, tipo, você acompanha a história do protagonista, aí o cara apanha, evolui. Apanha, quase morre, evolui. Apanha, morre, volta da morte. Apanha, morre, fica mais forte. Então, assim, tava num nível em que você podia pegar qualquer anime que você quiser, mas você sabia. Esse cara, ele vai estar vivo no final. Ah, esse cara tomou um soco. Nesse episódio pareceu ele caído no chão, quase morto. Ah, no outro ele vai estar de volta. A gente já tava meio que acostumado com isso. E Ataque dos Titãs quebrou isso. Ele trouxe um mundo onde os heróis morrem. Eles morrem. Simples assim. Isso é foda. Isso é mais realista. Quem não lembra que o protagonista morre no quarto capítulo, né? Uhum. Mano, eu lembro muito disso. Eu também. É isso aí. Isso e assistindo, massa. Velho. Mano, o quarto capítulo matou. Eu falei, como assim mataram o Eric, velho? É, pra mim também foi um choque, mano. Eu, tipo, apertou o coração, tá ligado? Eu falei, e agora, cara? Acabou o anime? Deu uma temporada só. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Era outro protagonista e eu não notei, cara. Isso, achei que era aquele amigo dele meio medroso que ia ser o do protagonista. Sabe qual é o nome dele? O Armin. Ele mesmo, eu virei, porra, deve ser o protagonista, mano. Esse cara aí vai ser o fodelão, vai virar o pirocóptero das espadas, porque, mano, é possível matar um cara que era tão rápido. A série ia ser o velório do Eren, né? Mostrando homenagens à vida dele. Só pode ser. Mas então, eu acho que a gente conseguiu identificar bem o porquê desse anime fez tanto sucesso. E vamos falar um pouco da história também, que é agora falar da história, porque foi o que fez esse anime, né? Foi o que fez, arrastou o público e fez muita gente assistir em maratona. Sim. Depois que descobriu, né? Nem todo mundo descobre o anime quando ele tá saindo, né? Principalmente o grande público, né? Tem um nicho que acompanha sempre os fansubs e tal, mas o Attack on Titan foi um anime que, porra, o cara que acompanha anime indicou pra pessoa que assiste um anime de vez em quando e fala assim, porra, assiste esse anime, beleza. O cara foi lá, assistiu, porra, muito bom, aí indicou pra outra. Pessoas que nem acompanham tanto o nicho do anime mesmo. Uhum. O Attack on Titan conseguiu levar isso, né? Eu conheço muita gente que não vê anime, não tem costume de ver anime, e assistiu o Attack on Titan. Isso é triste, muito. Isso é triste, o cara assistiu o Attack on Titan e falou, pô, amigão, dá uma assistida nesse anime aqui, ó, você vai gostar bastante. Assiste pelo menos os primeiros episódios. O cara, pô, meu, desculpa, que eu tô assistindo Naruto, tá na saga da cenoura, velho. Olha, eu não posso perder a cenoura do Naruto, vai pegar aqui pra fazer um bolo. Aí teve muita gente que deixou quieto. Mano, quem gosta de Naruto vai xingar muita gente. Vai mesmo. É, provavelmente a gente tá bem exposto a isso, mas assim, só pra deixar bem claro. Todo mundo aqui assistiu Naruto, todo mundo já brincou de ninja, tá? Todo mundo já foi da filha da folha, correu com a mão estranha. Isso, já participou da corrida do Naruto aí. Todo mundo já foi ninja não, aqui. Então assim, gente, não nos odeia. Não, mas eu confesso que eu não vi o Shippuden. O Shippuden eu não vi, mas eu li o mangá. Também tem que ter uns 3 cu pra aguentar aquilo, né? Melhor ler o mangá. Vamos lá, que nem faz todo sentido. Mundo dá pra ser Madre Teresa. Então, como a gente tava falando antes disso, né? Da história, o protagonista da história. Vamos começar pelo protagonista. O protagonista morreu no começo. Quem é o protagonista? É o grande, é o cara personalidade forte. O Sim, protagonista daqueles. Mais ou menos. É um daqueles protagonistas que você não esquece. Sim. É da família ceia de protagonistas. Ele parece com o Ceia, né, mano? Lembra um pouco. É, principalmente a personalidade dele que... Nossa. O Eren é um jovem lá da vila dele, mora lá com a mãe dele, mora com a Mikasa, que é uma menina que depois a gente descobre o porquê que ela mora com eles. Nossa, e por quê? A Mikasa sim, que é foda, né? E o Eren, depois que tem logo no começo que o Titã Colossal derruba a muralha, o Eren vê o Titã matando a mãe dele, né? Na frente dele. Uhum. E aquilo já... Ele sempre quis entrar naquelas forças, né? Ser um cara que fosse combater o Thanos. Mas aquilo... O sonho dele era ser um explorador, né? No caso. Da divisão de reconhecimento, né? É, divisão de reconhecimento, que é a que saía, né? É a que sai pra aumentar, né? Reconhecer de fato o que tem dos locais, né? Sim, é reconhecer o que tem além da muralha, né? É linha de frente, né, gente? Vamos lá. O pessoal que dava a cara puxa a tapa, de canhão. Né? O resto é isso. O resto era tudo os boyzinhos que ficavam na muralha. Os negros da muralha. Tem a divisão militar, né? Que tipo, os caras não fazem porra nenhuma, e tem outra lá. É a polícia, né? É a polícia. E a guarnição. É a guarnição, é eles mesmos. Exato. É, tinha também os Agulhas Negras, só que eles só aparecem na temporada 3, então é spoiler, eu não vou comentar aqui no momento. Melhor não. E o Eren, ele cresce com aquele ódio, né? Que ele viu a mãe dele morrer, né? Pô, é uma cena bem foda, aliás, né? Todo mundo naquele momento se apega com o Eren. Sente a dor do cara. Fala, Eren, você é foda, tô com você. Vamos treinar junto, irmão. A gente vai conseguir batalhar, cara. Você é foda, só que... Mas naquele momento, o personagem principal, com o passar do tempo, eu começo a ver uma contradição da personalidade dele, mas depois eu explico por quê. Pode continuar. Sim. Aí meio controverso essa personalidade. Sim. Depois dessa primeira invasão, né? Porque o Titã Colossal não derrubou a muralha e os titãs invadiram a primeira parte da cidade, da cidadela lá. Matou todo mundo, tinha que matar. Quem conseguiu fugir. E o Eren cresceu querendo ser um cara do que fosse matar os titãs, né? Da divisão. Exato. E o conhecimento. Então, o primeiro. Depois desse primeiro capítulo que dá a merda, eles são 2 ou 3 capítulos que são o treinamento dele, né? Dele e dos outros caras dessa. Qual que é a turma deles? 104. É o 104. Divisão 104. É o segmento 104, se eu não me engano. Que é a turma que tem todos os protagonistas, né? Tem o Eren, tem a Mikasa. A Mikasa, que é uma menina que cresce com ele, é o Levi de saia. Ela é o que a gente queria que o protagonista fosse, né? Cara, ela é o guarda-costas, né? Na moral. Daniel, é o guarda-costas e o Eren é o Whitney Houston. É praticamente isso. A gente pode falar que tem o trio de protagonistas, né? É. Que é o Eren, protagonista mesmo, mas tem a duplinha lá que tá sempre com ele, que é a Mikasa, e o Armin. São os amigos. Sim. Que é o melhor amigo do Eren de infância. Então são os três que são amigos desde a infância, crescem, vão juntos pro treinamento, e os três acabam entrando na divisão de reconhecimento. E vamos dizer que o Armin é o cérebro da coisa, né? Exato. Uhum. Ele é o cara que compensa a falta de habilidade com o cérebro, exatamente. O Armin é da estratégia. O Armin é o cérebro, a Mikasa são os músculos e o Eren é o inútil. O Whitney Houston. O Eren é o pedaço de carne. O Eren é o protagonista que não cita nada. Não, posso falar. Então, mas aí já entra a contradição. Que depois eu vou cagar muito esse cara. Melhor você falar antes que eu, porque depois eu vou ter que falar umas coisas sobre ele. Não, mas eu quero que o Vinícius, pra eu falar dessa contradição, eu quero que o Vinícius descreva e conte por como a Mikasa foi morar junto com ele. Isso por quê? A Mikasa foi morar junto com ele porque, pelo que eu lembro, né, passado, teve um flashback lá, que os caras, todo mundo fica com ela, por que a Mikasa é tão grudada no Eren, né, cuida tanto dele e tal, como se fosse uma irmã, mas a gente acaba sacando que ela não é familiar de fato dele, né, uhum. E a gente lembra do passado do Eren, velho, ele vê, ele chega, eu não sei se ele chega de repente na capela. É que o pai dele era o médico, né, é o Giz, né? Ele ia até a casa da Mikasa, né, fazer um exame cuidar dela, periódico, cuidar vamos dizer dela. Assim. Sim. Isso, então, ele é um médico, né? Ele faz exames periódicos e ele foi até a casa da Mikasa. Só que antes dele chegar, chegou um grupo de bandidos. Eles mataram o pai da Mikasa logo de cara. A mãe, desesperada pra tentar defender a filha, e também viu o marido sangrando no chão, foi tentar agir e foi morta também. Tanto que até um dos bandidos reclama, fala: meu, eles são os únicos, tipo, descendentes, são japoneses, né? É isso, ele fala assim, que são japoneses, no caso, alguma coisa assim. Então, tipo assim, é uma raça rara, a gente poderia vender e ganhar dinheiro, não sai matando à toa. Ah, sobrou a menina. Vamos levar a menina. Até aí, tudo bem. É triste, é chata. A Mikasa toma até um tapa. Meu, uma coisa bem, bem marcante, bem séria. Assim, na série, pesada. Isso, chega o Chuck, o boneco assassino, com uma faca na porta. Tá os bandidos. Então, mano, aí. O Chuck é o Eren, falo. Né, cara? É o Eren. O Eren chega, o pai daquele é o filho do médico. Eu não lembro por qual motivo ele vai pra casa da menina. Ele acaba seguindo um rastro, né? Ele acaba seguindo algum rastro, chega na casa da menina, vê que os ladrões estão lá dentro, pega uma faca. Na verdade, desculpa, a gente errou por uma coisa. Não na casa da menina. Os bandidos pegaram a Mikasa e levaram pra outro lugar. Porque o pai do Eren chegou a encontrar a casa com os cadáveres. Que tava com o Eren. Falou: ó, vamos ser. Ah, tanto por isso. Aí ele seguiu o rastro. Ele seguiu o rastro e foi até a casa onde os bandidos estavam escondidos. O bandido abriu a porta. Ele não chegou com a faca, ele chega com a lança. Então, aí ele só olha pra cara do bandido e fala: I want to play. Ele mata tudo em 8 anos. Você não pode negar que o Eren não tem atitude, isso você não pode falar. Naquele tempo. Então, exatamente, aí que eu te falo, como é que naquele momento ele pode ser Chuck, o boneco assassino, menino com lança, atitude, piroca na mesa, assim, ó, bater a piroca na mesa, pá, bater em todo mundo. E depois, quando ele vira um soldado, ele vira a Whitney Houston. Eu acho assim, tem que ser carregada pelo guarda-costa Mikasa, pra cima e pra baixo. Não bate muito bem essa história, não. Nossa, eu até entendo a mudança dele, sabia? Tipo, eu não queria que acontecesse, mas eu entendo por que ela acontece. Eu acho que eu sei o que o Vinícius vai falar. Eu acho que eu também concordo com ele. Eu não sei se você tá pensando mesmo que eu, Vinícius, mas, por exemplo, até mesmo pro Eren, já que a gente tá falando sobre ele, que tem a capacidade de se tornar um titã, então tem muita coisa que nem ele tá entendendo sobre exatamente, ele. Exatamente, eu acho. A responsabilidade então, assim, de se tornar um titã. Realmente, tem coisa que ele mesmo está perdido. De ser a arma que vai salvar a humanidade. E assim, é complicado, eu concordo, porque é complicado até pro Eren, que, por exemplo, na situação que ele tá dentro ali do pessoal da guarda, dos soldados e tudo mais, então assim, nem todo mundo vê ele como a salvação. Tem gente que vê ele como uma ameaça, tem gente que quer matar ele. E, meu, se você chegar pro cara e falar: olha, você tem essa missão, se você não cumprir, a gente vai te matar. Então assim, ele mesmo fica sem saber o que fazer. Dá pra entender até um pouco o que ele se perde. Eu só me desanimei relacionei muito com ele, que não sei se vocês concordam comigo, mas ele se transformou, teve todo aquele problema de tentar matar ele, aí o Armin conseguiu falar, convencer, o Pixis chega e fala, olha, vamos ouvir o plano de vocês, o nosso plano vai ser assim, isso vai acontecer. Até eu tava gostando do Eren, tava entendendo, tava levando. Mas na parte que ele se transforma, dá um soco na cara e vai dormir, eu vou falar que eu fiquei bem chateado nessa parte. Não sei se vocês lembram. Ele dá um soco na cara. Qual que era a missão dele? Pegar a pedra e levar pra fechar o buraco. Certo. Ele se transformou, tentou bater na Mikasa, ela desviou, ele socou a própria cara e desmaiou. Ah, mas aí não foi isso? Meio que tipo, pra ele evitar que ele machucasse a Mikasa, porque ele não tinha o controle do Titã. Ela desviou e ele acertou a própria cara e desmaiou. Aí o Armin chegou mas aí eu já... Mas aí não é tanto ele, né? Quando ele tava no Titã, principalmente a primeira vez. Então por que quando o Armin chegou e falou, tanto que estão comendo o pessoal aqui, e assim, tá morrendo muita gente. Tem como se levantar? Aí o Eren olha pra ele e fala, eu tô dormindo e tá quentinho aqui. Eu não quero lutar. Que protagonista tá dentro de um gigante feito de carne e fala pro amigo dele que prefere dormir em vez de levantar e salvar todo mundo. Porque, mas aí... Isso eu fiquei um pouco chateado. É, também acho, né? Não é nada aqui. Assim, gente, eu acho que isso mostra que o personagem em si não tem controle sobre aquilo ainda. Eu acho que aquilo foi realmente pra mostrar, olha, o cara ainda não sabe muito bem o que tá acontecendo com ele, entendeu? O cara vira gigante, beleza. Você brocha muito, Denise. É que nem você vê o Ash mandando um monte de Pokémon embora. Você fala, seu idiota, que mestre Pokémon é você? Como é que você quer ter todos se você manda metade embora? Ele faz isso desde 2000, né, cara? É foda. Por isso que ele não ganhou uma liga, que desgraçado. Manda tudo embora. É outro protagonista que você não gosta? É isso. Daqui a pouco ele vai lutar só jogando Pokébola nos Pokémon dos inimigos, porque não vai ter mais Pokémon. Então vamos dizer que... Seria uma boa estratégia, né? Lógico, o cara aparece na arena, você joga uma Pokébola, prende o Pokémon pro pelo. Mas que nem a luta dos indianos que a gente tava vendo, irmão, no Pokémon. Você tem que ver isso, né? Sensacional. Aliás... Descreva, por favor. Luta de Bollywood. Você precisa de uma descrição? Não preciso. Eu conheço muito bem Bollywood, sua capacidade. Então, que nem eu tava falando antes, a gente começou a falar do Eren. Porra, mano, Attack on Titan mata o protagonista no quarto capítulo. E você fica, tipo, naquele final. Caralho, mataram ele, velho. E agora? Aquele capítulo é muito bom, aliás, velho. Sim. Pô, a partir daquele capítulo eu falei, mano, eu tenho que ver o próximo, velho. Tenho que ver. Esse episódio, ele faz você falar, peraí, o que vai acontecer? Meu, eu vou ter que ver o próximo. Independente da pessoa ter gostado do início ou não, você fica preso aí. Se você fala, meu, se você achou muito ruim, você fala, nossa, que merda, mas peraí, eu quero saber o que vai acontecer. E se você gostou, você fala, puta, que merda, mataram o cara, o que vai acontecer? É meio Game of Thrones na primeira temporada, o cara mata o Eddard Stark no último capítulo e fala, caralho, mataram o Eddard no último capítulo da primeira temporada, e agora? É que nem novela mexicana, que no último episódio o cara fala, Antônio Carlos Pedro, o verdadeiro assassino é, aí toca a música final, você tem que esperar até o próximo episódio pra saber. Não, e o legal desse capítulo é toda a construção, tipo, a turma tinha acabado de ser formada, e mano, vamos pra primeira batalha, né, você fala, pô, os caras estão treinados, né, mano, vamos pro pau, sim, né, tipo, vamos matar um monte de titã. Quando chega lá, velho, o desespero que eles têm quando vê um titã, sim, e quando mata o primeiro amigo dele, pô, foi um anime que conseguiu passar, sim, pra mim, mano, o quanto eles estavam sofrendo com aquilo, né, enquanto eles não estavam preparados pra aquilo. Quem aqui do podcast não gostaria, no mínimo, lá no fundo do coração, que o Eren tivesse morrido de vez? Mas até aquele capítulo você não odeia ele, mas ia ser do caralho. Quem já matou o protagonista no quarto episódio? Isso que o Vinícius falou, eu achei muito foda. Cara, eu também me apaixonei pelo anime por causa disso. Porque se fosse pra cagar, ia ter feito o quê? Mostrava o treino da galera e na primeira batalha ia mostrar a nego dando estiletada na cabeça de três gigantes de uma vez só. Isso. Outro cara, porque eu vou fazer pelo meu pai, aí dá soco de tancar. Os caras iam fazer o quê? Ia brilhar, ia ser tipo aquela equipe, o 104 ali, nossa, são os melhores. Só que não, naquele momento o anime trouxe exatamente o que ele quer apresentar. Você tipo, uma luta tipo difícil, um bagulho injusto, que tipo, não é fácil você derrotar um titã. Não é só chegar e já era. Meu, muitos vão morrer. Você vê os cara botando a mão na cabeça falando, já era, a gente vai morrer, não tem o que fazer. É, e os caras chorando pra caramba, sabendo que ferrou, sabe? Sim, isso é um negócio bem da hora. E eu acho que uma coisa que o Attack on Titan faz muito bem é construir os personagens e, tipo, dar espaço pra todos os personagens daquele esquadrão. Então você tem pelo menos uns 5 ou 6 ali que sempre aparecem, você vê eles dialogando, vê as ideias, vê o jeito deles, a personalidade dos personagens. Eu acho que é uma coisa que o Attack on Titan cria muito bem. Uhum. Ele faz você ter empatia por aquele esquadrão, né? Uhum. a gente tava falando que o Eren teoricamente morre no, nos primeiros capítulos, né? Mas ele morre por quê? Quando eles acabam o treinamento deles, né? Faz um tempo que não tem ataque de titã, que o último que teve foi o do que matou a mãe do Eren, né? Uhum. E eles estão fazendo a primeira guarda deles no portão, no muro, né? Exatamente. E do nada aparece de novo o Titã Colossal. É a mesma... aquela cena é engraçada. É muito louco. O Eren dizendo, com aquele olho dele brilhando, né? Eu irei matar todos os titãs, pois eu sou um ótimo protagonista. Do nada aparece o Colossal atrás dele. Tipo, os caras não tem tempo pra pensar, cara. É muito louco. Não, ali é exatamente. Eles estão no meio da briga, tipo, sem o preparo tipo de treinamento. Eles podem até ter, mas o psicológico, eles não foram preparados pra batalha. A batalha aconteceu, veio até eles. Ô, Everton, não sei se você vai concordar comigo, mas foi outro gancho pra mostrar que, epa. Aqui não vai ter super-herói, não, Butinha. Não é fácil, não, cara. Não vai ter. Vamos esperar nada. Isso, exatamente. E o cara já mete uma bicuda, já destrói a entrada da outra muralha, que uma já tinha caído, né? E ele quer derrubar a segunda, né? Muito boa essa parte. E o Ival tava falando de não ter ninguém que é fodidão, que mata três gigantes de uma vez. A única que mata realmente os titãs é porque ela é foda mesmo, que é a Mikasa. Uhum. Ela, você vê que o talento dela é natural pra matar aqueles bichos lá. Realmente. É. Ela é o demônio, né, mano? Ela parece o liquidificador. Ih, mano. Ela sai rodando aquelas laminadas. Ela, o legal da Mikasa é que, tipo assim, ela não precisa falar muito. Ela não precisa dizer, vou te proteger em nome da justiça, porque eu te amo. Não, ela tá ali pra fazer o que ela tem que fazer. Ela sai matando e trucidando o que tiver na frente dela. E assim, óbvio que ela vai atrás do Eren, defende o Eren, tudo pelo Eren. Tudo bem, mas até que faz sentido. O Eren, pô, quebrou muito o galho dela quando ele foi como tinha que boneco assassino matar os assassinos. Mas ela faz isso. Ela. Puta, cara, essa mina é muito foda. Essa mina eu tiro o chapéu. E a gente tá falando assim, ela mata muitos titãs, mas eles matam, né, que eles têm aqueles gears que são as, que tem aquelas máquinas, né, aqueles equipamentos que, a base de ar comprimido, que eles lançam a partir da cintura, o que facilita a movimentação deles, né, e eles usam aquelas lâminas lá pra cortar o único ponto que consegue matar um titã, que é na nuca, né. Eu tava vendo aquela lâmina, de fato é um estilete, cara, impressionante, é um estilete gigante. Realmente, é um estilete. É que eles falam mesmo que o Titã, quando ele dá um golpe, ele não, a lâmina não resiste muito, né? Então é mais fácil estender uma lâmina que realmente que dê pra trocar rápido do que se fazer uma espada pesada, sabe? Sim, não, sim. E pra ajudar, quando eles estão falando sobre os Titãs, a gente descobre que o Titã só morre se cortar a nuca dele. É, então. Mas nem acho que eu sei o porquê. Nossa, Ivaldo, bomba, que ninguém sabe. Não, sabe por que eu acho que tem que cortar a nuca? Deve ser alguma ligação que, tipo, ali tem a coluna, certo? Então deve ser assim, você cortando a nuca, você deve cortar alguma coisa que faz a ligação do cérebro com o resto do corpo. Então o Titã cai morto. Sim, mas será que ele... Por que ele não morre se você cortar a cabeça dele? É, você explodir a... Porque pra você conseguir cortar a cabeça dele vai ser difícil. E uma arma que exploda a cabeça... Ou então se você picotar ele, ele não morre. Você picota ele, mas ele não morre. Não, porque... mas peraí. Acho que teve um caso do Titã que foi totalmente picotado e morreu. Eu acho que ele não chega a morrer. Também. Tipo, ele pode cair inativo, mas morrer ele não morre, entendeu? Eu só morre cortando a nuca. E eu acho que é porque tem alguma ligação entre o cérebro do Titã e todo o comando que vai pro resto do corpo. É que nem você pega. Se você cortar a coluna ali, quebrar, estourar o que tem ali no meio, a pessoa vai perder, vai morrer, vai perder tudo. Pode ser. Essa é a graça da história. Essa é a graça da história. Você vê o perigo na tua frente, você entende que eles arrancam a cabeça do cara, você entende que eles querem estar lá pra comer ser humano, mas você não entende direito a motivação, o porquê deles morrem com aquilo, da onde vieram. Isso que é o legal da história, essa vontade de descobrir. É o medo do desconhecido, né? Eles sabem que eles estão ali, mas eles não têm o que fazer contra aquilo. O que eles podem fazer é aquilo. E a incapacidade de conseguir informação de uma maneira fácil, né? Sim. Quando focar em sobreviver. Quando o Everton tava falando do equipamento deles, eu lembro quando saiu o trailer do anime, que eu já tinha, que nem você tava falando aqui, chegou a ver que ele tinha ganhado prêmio, o mangá e tal, ia sair um anime na temporada. Eu lembro de ver o trailer do anime, ver a animação linda como ela é. E caralho, mano, eu falava, mano, esse equipamento é muito louco, velho. Eu queria um desse. Porque é realmente muito bom, é muito bonito e cria boa cena de ação, o efeito daquilo, né? É verdade, não, é verdade. Fala sério, pro trabalho com aquilo lá ia ser muito mais fácil. Porra, imagine o pessoal que limpa prédio, limpa vidro de prédio com aquele negócio, seria muito mais fácil. Ah, mas, ao invés das espadas ia ter dois rodos, né? Assim, o cara ia passar, ia dar aquele rodobulho mortal, toma vidro, já limpa 3 vidrinhos de uma vez só. Não, mas você joga o cara, tem joga o sabão. Eu já queria ter essa profissão, velho. Mas aquela animação, as animações animações que trazem, né? Que é aquela movimentação deles e tal. Muito foda, Pikmin. Ficou muito bem feito. Fala meninos falando do comportamento legal. Porque às vezes você pega os animes, cara, tem. Não sei porque eles têm cada ideia. Você pega um anime e fala sobre. Japoneses. Não, sim, você pega um anime, Bokugo no Miojo no Kenzo. Beleza. São guerreiros, tem demônios, espadas. Você fala, pô, deve ser legal. Aí você vai ver, o cara, pra ele poder ativar a espada, ele tem que apertar o mamilo, aí a espada aparece magicamente, e a espada tem uma boca, a espada fala, a espada tem tentáculo que entra no cu. Tipo, os caras às vezes brisam umas coisas tão esquisitas. É a questão de atirar, né? Os caras estão atirando várias ideias, mas a ideia que ele tá tendo não é ridícula, né? Mas assim, falando de outros personagens, né? Porque a gente tá falando que o esquadrão ele é formado só pela Mikasa, pelo Armin e pelo. Uhum. E pelo. O Eren. Sim, sim. Esse ponto que é o do Eren. A gente tem, por exemplo, a gente tem o Jean, né? O Jean, não sei como é que chama. Jean. É Jean ou Jean? Chama de Jean, que a gente tá no Brasil, né? Porque é o Brasil varonil. Pô, ele é um personagem que eu gosto muito, velho. Que ele é meio que briga com o Eren, né? Mas, porra, ele é um cara que. Ele não tem medo também, cara. Não, então ele faz. Ele, no cerne dele, ele tem medo, sabe? Ele fala, puta, uhum. Não vou conseguir fazer nada, mas ele é corajoso ao mesmo tempo. Ele tem medo, mas ao mesmo tempo não chega a ser covarde. É, né? Ele toma decisão. E ele sente a dor pela perca dos amigos, ele é foda. Ele é um personagem muito bom. Ele fala assim, porra, mano, eu tô na merda, eu vou morrer, mas não tem jeito, eu tenho que ir, eu vou ficar esperando. Sempre, tipo, pelo menos vou morrer fazendo alguma coisa, né? Uhum. Ele, e o Connie Springer, que é o carequinha, uhum. Ele também ele é um personagem que eu gosto. É, tinha um cara na nossa época de escola que a gente apelidava o cara de Connie, eu lembrei dele agora, só não lembro quem era. Você falou de Connie, agora eu pensei nisso. Connie não. A gente apelida de Connie quem joga, quem é muito ruim, né? Tá jogando bola e muito ruim e fala, pô, esse cara é um Connie, velho. Porque não faz então era eu mesmo. Não era eu mesmo. Sai do seu mundo, assunto, volta. Ataque dos Titãs é bom, gente. Continuando aqui, não pode. Te chamaram de Connie alguma vez, tô com isso na cabeça, tipo trauma. Não quero pronto, outra viu? Quis passar de malandro, ele que era o bulinado, né? Pois é, acontece. Não, agora vou. Fiquei com raiva, vou fazer que nem o Eren, vou dormir também. Tem outra dupla lá que sempre tá junto, que é a Historia e a Ymir, que são duas sempre juntas. Uhum. Outra minha do grupo é a Sasha, que é aquela que come sem parar, né? Que ela é engraçada. E que tem um glutão, né, no, na história. É, ela então, é dessa vez, cômico, né? Isso, exatamente. É isso. Ela morre, né, no, na explicação dos caras, uhum. do general lá, quando eles estão no treinamento. E tem outras pessoas que tem outra dupla, né, que é o Reiner e o Bertolt. Eles ficam juntos também o tempo todo. Uhum. Reiner, Bertolt e o Marco, né, também. E o Marco. Uhum. E quando o Marco morre, é muito triste, né? É. Ele vai morrer nessa primeira invasão, né? Aí, no capítulo pós, são eles recolhendo os corpos. Tipo, nossa, isso é foda. É um capítulo bem pesadinho, né? Tem a Anne também, né? Que é uma personagem importante. Tem a Anne, que é forte, né? Que ela já fala desde o começo que ela não tinha intenção de ficar na divisão de reconhecimento, né? Uhum. Uhum. E nisso, aí voltando na questão da história mesmo, depois que o Eren ele morre, né? Nesse ataque de grande dos titãs, do titã colossal e dos titãs que invadem a muralha, né? Eles acabam ficando com problemas nos equipamentos, né? Que o equipamento ele é a base de um gás lá. Eu não sei que gás é, deve ser uma espécie de ar-primeiro, alguma coisa assim. Sim. E eles têm um ponto de recarga, né? Só que nesse ponto de recarga, os caras meio que desistem. Os caras estavam cuidando das cargas dos equipamentos uhum. deles. E eles acabam ficando sem nada, né? Tal. E eles têm que ir pra aquele ponto de recarga. E eles acabam sendo encurralados lá, né? Nossa. E nisso, muito foda eles esse tentam fazer qualquer coisa pra sobreviver. O Armin tenta ter uma ideia. Na verdade, o Armin tem um plano lá, né? Tem um plano. Aí a gente já começa a ver que o Armin é um cara inteligente, né? É um cara que vai criar a estratégia do grupo e vai ser um cara importante, né? Como ele é importante, a gente vê mais pra frente no anime e depois quem acompanha o mangá sabe que ele é um cara que é crucial pra história e pros planos que a divisão de reconhecimento tem durante toda a história, né? Tá vendo aí? Outro acerto tipo legal do anime. Né? Ele é tipo Capitão Nascimento da equipe, né? Que não luta, foi, né? Foi outro acerto legal. Às vezes os caras pegam um anime, pegam esse personagem que parece mais deslocadinho, mais fraquinho e tal. Aí sei lá, ia pegar o Armin e do nada ele solta um cosmo, vira uma borboleta gigante, revela o poder dele, invoca uma bazuca voadora e mata os titãs. Não, o cara vai ser útil, mas ele é útil pensando. O cara é estratégia. Legal, matei o cara. Legal, todo mundo vai gostar dele. Não, vale lembrar, né, que toda essa primeira parte aí, eles não têm a divisão que eles escolheram ainda, né? Sim, eles ainda estavam, tipo, recrutas. Tinha acabado de treinar. Pode parecer um pouco absurdo o que eu vou falar, tá? É um pouco absurdo mesmo, tá, gente? Mas assim, ele tenta ser realista, né? Apesar de terem gigantes tentando comer gente, né? Sim, isso eu não vi absurdo nisso até agora. Então, talvez não seja, não sei. Né? Mas vai que existe, Vai que existe. Poderia ser um absurdo se os titãs comessem as pessoas na forma bíblica. Também não seria legal, né? Assim, não seria nada legal, irmão. Você ser comido por um titã. Que versão você precisa do V do Shingeki no Kyojin? Eu não sei qual versão da Bíblia ele comprou, não, gente. Não veio, não, porque se o anime fosse de comer na forma bruta, ia ser bem esquisito o anime. Não, é lógico que não, mas eu não sei. O anime já é esquisito da forma como é. Eu não sei como poderia. Bom, tudo. Eu não quero pensar nisso, irmão. Imagina o Titã bater a piroca na frente da sua casa e falar isso. Não, vem cá, Sanders. Precisamos conversar, Sanders. Eu creio que os titãs são muito bizarros, né, cara? Eles já andam pelados. Eles não falam, né? Já andam pelados, tortos. São esquisitos mesmo. Não, e a cara deles, né? Tem cara humana, tem cara que é um olho gigante, tem são caras disformes, né? Caras estranhas. Uhum. Que já aumenta, né, aquele tipo, caralho, que bicho estranho da porra, velho. Ele quer me matar, velho. E o engraçado é que os caras no Japão se zoam. Quando eles fizeram live action, não precisou usar nenhum efeito 3D nos japoneses que eles colocaram. Só tirou a roupa dos tio e colocou eles pelados correndo atrás dos cara. Cara, só vou abrir. Eu não assisti os filmes live action, mas eu vi no YouTube muitas cenas. É ridículo, velho. É uma merda. É muito ruim. É muito ruim. Vão saber que eu já não assisto. Não, você não tá entendendo. Parece fã. Nem fã movie é ruim daquele jeito, velho. É mesmo? Né, cara? É realmente uma coisa. E, cara, não assista. Ainda fizeram dois filmes daquela porra. Só deve ter dado bilheteria no Japão porque é uma franquia. Japonês, né? Porque, tipo, lá no Japão tem coisas estranhas, né? Vamos lá. Mas, tipo, era o quê? Era um monte de japonês meio gordinho correndo freneticamente? Era isso? Não, e o legal é que, tipo, não teve efeito 3D. Tinha japonês com um olho torto, um braço maior que o outro, a perna esquisita, a barriga inchada. Tudo natural. Caraca. Doenças estranhas. Os caras foram perto de Fukushima e contrataram todo mundo que tava lá. Que tragicômico isso, né? É paciência, né? E aí, que não, imagina você chegar pro seu filho e falar: olha, filho, papai fez um filme. Que filme? Ataque dos Titãs. Quem que você era, pai? Aí você mostra se você pelado. Olha, gente, né? Só um adendo, gente, acabei de ouvir da minha mulher que não era pra eu falar mal dos japoneses. Falei, amor, você não está entendendo. Japoneses produzem coisas únicas. A gente tem que respeitar isso, porém, não estamos falando mal, só estamos falando que é diferente. Estamos fazendo constatações, cara. Exatamente. Tá falando de alguma coisa que foi produzida por um japonês, é uma coisa muito foda. Uhum. Um criou, mas os outros fizeram um anime, enfim. É do Japão a coisa e é boa pra caralho. Continuando. Exatamente. Continuando onde a gente tava. Quando eles estavam encurralados lá no ponto de recarga, né? Eles percebem que tem uma coisa muito estranha acontecendo lá de fora, né? Que é um titã atacando os outros titãs. Exato. Foi a primeira também. E cada cena foda dessa parte, velho. O Eren, ele dá burro, velho. Que ele arranca a cabeça dos bichos. Eu fiquei na dúvida. Se era o Eren que se transformou, se foi o Rick, da história do Rick, porque, cara, cada soco arrancava um pedaço. Mano, era não, muito foda. Ali, tipo, ele não devia ter a consciência, né? Mas ele devia ter a raiva, com certeza. Sim, a raiva de querer matar um titã. Ele tava ali explícita na violência que ele atacava os outros titãs, né? Uhum. E foi o ponto e o pessoal que tava lá. É um primeiro ponto de virada da história. Será que é o primeiro ponto de virada da história? Sim. É uma vitória da humanidade, né? Sim, isso com certeza. Mas não é ali que eles fazem. Primeiro acaba, né? Aí os titãs meio que dão uma recuada, né? Sei lá. Uhum. É, ele consegue salvar o pessoal que tava preso lá e tal. Só que ele ainda tá na forma, né? E nisso ele acaba a forma dele, né? Os bichos atacam ele e acaba a forma dele, né? Ele não consegue manter ainda, né? Aí eles têm que voltar todos pra última muralha, né? Que tá lá, né? Porque aquela foi tomada, né? Eles vão retomar depois. Tá praticamente tomada, né? E nisso a própria humanidade acaba querendo voltar pra atacar o Eren, né? Percebeu que ele virou um titã e falou, que porra é essa, né, cara? Sim, a primeira visão dele foi assim, tipo, pô, já tem ser humano se transformando em titã, vamos matar esse cara, porque ele tá aqui dentro, ele vai prejudicar a gente mais ainda. Mas aí aparece um personagem importante que coloca o Eren embaixo do braço e fala, pô, não, ninguém vai mexer com esse cara aqui, não, porque ele é importante pra gente, que é o capitão da divisão de conhecimento. Pixis, não, o Dot Pixis. Não, não é o conhecimento não, esse é o da guarnição. É o da guarnição, esse é o que fica no muro. Quem coloca o Eren embaixo do braço, pelo que eu tô lembrado, é o Irving. Não, o que eu me lembro é que antes eles fazem a missão de fechar o... Pelo que eu lembro, que eu assisti o anime recentemente. O Eren tá lá, a Mikasa tá segurando ele, o Armin tá falando, não matem ele, porque não sei o que lá, porque o cara é gente fina. E tinha um capitão lixoso lá querendo matar o Eren. Aí nisso o Dot Pixie chega e fala: opa, peraí, não é pra matar, não. Calma, só um minuto, dá licença. Eu sou melhor que você. Tá. Deixa não, eu achei que o Irving tinha se intrometido nisso já. Foi o Dot Pixie que chegou, falou: não, peraí, vamos ouvir o que você tem pra falar então. Vamos ver o que, que você pode falar. Aí o Armin lá chega e explica: olha, eles transformam, não sei o que lá, mas a gente pode usar isso, não sei o que lá. Tá, qual que é seu plano? Vamos tentar pegar a pedra, fazer isso e isso. Então foi o Dot Pixie que salvou o Eren da primeira vez. Vamos desenvolver, mano. O Armin realmente dá uma ideia, ele fala assim, ó, não, ele consegue se transformar em Titã e ele consegue fechar a abertura que o Titã Colossal fez nessa muralha, colocando uma pedra lá, uma pedra gigante lá na muralha. Ou seja, é o útil, né? Ele é o útil, não tem por que a gente matar ele agora. É, exatamente. Quer dizer, não tem nem por que a gente matar, né? Não é nem agora, não matá-lo, porque ele é o útil. O Dot Pix é o de bigodinho cinza e careca, né? É. Isso. É o chefe da divisão de guarnição. Exato. É o chefe do pessoal que fica lá no muro. É, exato. Aí vamos cumprir aquela missão, certo? Sim. Fechar o buraco. Que é a segunda, vamos dizer que é o segundo arquinho mais importante do anime, né? Primeiro tem essa, aí a segunda vai ser essa missão de fechar o buraco. Não, acho que mantém. Esse é no mesmo arco ainda. Vai tudo junto, né? Porque não tem uma pausa. É um capítulo só, né? Pra fechar o buraco e já era. É, não tem uma pausa. É, tudo na mesma batalha, né? Então, tipo, é uma continuação. Aí depois tem outro arco que é importante, que vai envolver tentar capturar um gigante. Bom, aí o Vinícius vai falar melhor pra eles estudarem. Mas o primeiro eu acho que é tampar o buraco da muralha mesmo. Eu não lembro muito bem dessa missão do buraco, tipo, da missão do buraco, foi estranho. Essa é do mangá do Sanderson. Quando o Titã tava batendo a piroca lá, era a missão do buraco. Isso. Mas não fui eu que li essa bíblia não, Ivaldo. Você desculpa. Mas eu vou te passar o ataque do Titã XXX. Aí vai ter toda essa missão, né? O Eren vai conseguir fazer o que ele quer. Não acontece muito nada de, tipo, de morrer personagem importante, uma não, coisa assim, morre, nessa parte, né? Morre as buchas. O secundário lá, né? É. O espião que coloca lá pra morrer o que tinha que morrer. Aí depois disso eles escolhem as divisões, certo? Sim. Mentira. Então esses divisões, ou não, antes de escolher as divisões, eles têm o julgamento ou é depois? Tem o julgamento do Eren? É antes, o julgamento é antes. Então, ó, primeiro vem o julgamento, depois do julgamento tem a missão, que o Eren já segue pela missão junto com o Levi. Depois disso, o resto do pessoal que ficou faz a seleção lá da. Opta pelo que vai seguir. Que aí até o Jean ele vai e opta por ser do. Da reconhecimento, mesmo isso, ele querendo. A Mikasa também. Mas aí já foi quando o Eren já tava seguindo em missão. Já. Então vamos falar do julgamento do Eren. Ninguém em sã consciência, principalmente os reis, o pessoal que comanda a muralha, né? Porque tem dentro da muralha tem tipo uma monarquia, né? Tem um rei tem uma família que comanda real. A coisa. E tem a igreja que louva a muralha como se fosse deuses. E é muito forte lá dentro também. É um dos centros de poder dentro da muralha, né? Sim, sim. É, principalmente na central, né? Na muralha principal. Na muralha principal, que vive os Icos, né? É. Porque também tem essa dívida. Também a gente vai vendo que quanto mais externo, na primeira que morreu lá, a mãe do Eren, o pessoal mais pobre vai evoluindo, né? O pessoal vai ficando mais rico a partir que ele vai ficando mais dentro da muralha. Mais protegido, né? Lógico. Quem é sim, mais sim. rico vai ser mais protegido, né? E o pessoal olha, fala assim: porra, tem um titã aqui dentro, o cara nem sabe. Se ele é humano, se ele tá pra ajudar, a gente não confia nele, né? E os caras julgam ele pra matar ou não, né? Porque eu lembro, o julgamento era pra saber se ele ia viver ou não, né? É, na verdade era se ele ia ser usado como experimento ou uma porra assim, sabe? Ou se iam matar ele, ou deixar ele preso. Tinha duas opções. Mas dá pra prender um cara que virou titã, né? Era duas opções. Ou ele ia morrer, ou ele ia servir pra guarnição aí de. Os investigadores externos aí, o pessoal da. Divisão de reconhecimento. A divisão de reconhecimento. Não. Uma eu tenho certeza que era ou ele ia fazer experimentos com ele. Aí nisso o Irving chega, que é o chefe da divisão de reconhecimento, e fala: não, esse cara vai ficar com nós. É, não acho que esse cara. Nós vamos resolver a questão com ele. Ele é muito. Eu não lembro se foi o Irving ou se foi o Levi. Porque eu lembro de ver o Levi falando: então, seu lixo, você vai com a gente, então, seu babaca. Não, o Irving, e dá um burro na cara dele. O Irving chega e fala isso e tal. Aí nisso o Eren, ele quer dar uma resposta lá, falar que ele: não, eu vou ajudar. não sei o que, e aí o Levi chega e soca ele pra caramba e fala assim, sim, não, você vai respeitar o que os outros estão falando, fica quieto. Meio, ele meio que salva o Eren, na verdade. Uhum. Então, uma coisa que eu sei que ele é espancado no julgamento, mas eu não lembro por que ele é espancado no julgamento. É porque ele ia falar um negócio lá, que ele ia fuder todo o plano, tá ligado? Aí pra calar a boca dele, o Levi socou ele. Que ótimo. É, ele era bocador, assim, entendeu? Aí ele chegou e deu uma porrada nele pra falar, meu, cala a boca, agora você tá sob minhas ordens. Eu vou ficar bem quietinho e ele deu uma surrinha nele. É. Bem isso. E aí começa então, ele... todo passo pra dar a divisão deles na divisão de reconhecimento, né? Isto é, o Eren foi julgado, foi liberado, quer dizer, foi liberado assim, né? A divisão de reconhecimento falou, porra, pode deixar ele comigo que a gente tem plano pra ele. Beleza, vocês se viram, vocês têm responsabilidade sobre ele. E nisso, o Irving, que é o comandante, né, da divisão de reconhecimento, já vai bolando o plano do resgate da muralha, né? Sim. Ou não? É o resgate da muralha? Sabe por quê? Porque eu não lembro. É. A Titã Fêmea, ela vai aparecer que horas? Ela tá na floresta perseguindo. Ah, ela tá aparecendo. É assim, pelo que eu entendi, acontece o seguinte. O Eren, ele descobre que pode se transformar no Titã, né? Aí ele descobre que o pai, ele lembra que o pai já tinha falado alguma coisa a respeito, né? E ele falou, pô, eu sei o que pode ser isso, eu posso ter uma chave da onde veio o Titã, porém eu tenho que ir lá na minha antiga casa, que fica na primeira muralha que foi invadida. Por titãs após aquele titã gigantão que explodiu a muralha. Já lembrei, agora que você falou, Sanderson, lembrei. O plano é chegar nessa casa. É. Uhum. Exatamente, o plano é chegar lá, entendeu? Aí vai ser a primeira aparição da Titã Fêmea, vai ser aí, né? É. Exatamente, eles tentam ir, eles tentam fazer uma missão de exploração, com o objetivo de alcançar a muralha, né? E aí a Titã Fêmea aparece. E foge com a porra toda. Nossa, e como, viu? Ela parece um gordo em rodízio de carne, mano. O negócio é frenético. Vai outro, só foge, cara. Esse ponto é muito interessante porque mostra como funciona a estratégia da divisão de reconhecimento, como ela é totalmente diferente das outras, né? Eles fazem estratégia muito foda na expedição e tal. É, são três personagens, assim, mais importantes da divisão de reconhecimento, que é o Irving Smith, que é o capitão, comandante. Uhum. O Levi, que eu acho que é o queridinho de todo mundo que assiste o Attack on Titan, pelo menos, sei lá, 90% das pessoas devem falar, pô, o personagem mais foda é o Levi. Sim. Que é um... Mano, não tem nem o que explicar. Ele é um liquidificador, mano. Ele mata titã como se ele estivesse bebendo água, velho. Ele é muito forte, cara, muito forte. Cara, é um animal, cara. É o pirocudo do anime. E a Range, né, que é uma das comandantes também, uma das principais. É a chefe de ciências. Exato. Ela comanda a pesquisa lá. Tanto que tem o comando daqueles dois titãs que eles conseguem capturar, né? Uhum. E ela que cria eles, né? Ela nomeia, tem mó... Tipo, ela é aficionada. Né? É, ela é aficionada nos titãs. É, não sei se é carinho, ela é aficionada. Acho que ela é aficionada em saber como que o titã funciona, né? Tipo, isso é engraçado, ela fala. Ah, a gente tentou cortar ele de várias formas e não sei o que lá. Aí eu tentei cortar isso. Quem tem carinho com o outro não tenta cortar ele de várias formas. Ela pode ser sadomasoquista, loucona. Tem cada tipo de carinho por aí. Vamos ver no XXF o que ela vai fazer com os titãs. Na sua versão bíblica. Vou chamar o Kid Bengala pro meu live action. Depois que eles descobrem isso do pai do Eren, dessa casa que pode ter alguma coisa que os ajude contra os titãs, eles montam todo o plano, né? E aí vai pra parte da execução do plano, né? Que vamos dizer que é a Batalha da Floresta. Não sei se como é que chamam, mas porra, pra mim, na verdade, quando eles saem dessa expedição, né? É muito louca essa expedição. Porque eles. Aí tem todo aquele esquema deles jogarem o sinalizador e tal, pra demonstrar. Genial isso daí. Demonstrar. Não, essa. início, aí os titãs perseguindo, aí eles notam pelos titãs que não comportam de uma maneira normal, né? Que são os anômalos. E nisso ele percebe que todos estão meio diferentes. E aparece, no caso, a titã fêmea, né? Que é um titã muito louco, que vem correndo, mano, a milhão. Sim. E é muito louco. Aí você já vê que é um titã que tem controle das ações dele, como o Colossal tinha, né? E já tem o blindado, né? É, exatamente. E tem luta. A gente não falou do titã blindado, né? E tem luta entre parte da divisão contra esse titã, que não dá nem pro cheiro, né? Sempre uma hora que ela pega o cara e começa a rodar, velho. Nossa. Olha o cara que nem peão, sei lá, velho. Ioiô, hein? Ioiô. Puxa o cara, taca na parede. E uma parte muito importante dessa é que ela ataca o grupo que tá o Armin, né? Uhum. E o Armin, ela acaba reconhecendo o Armin de alguma maneira. O Armin percebe isso. É, ele evita matar o Armin e continua indo atrás do Eren. Porque o foco dela é realmente ir atrás do Eren. Sim. Isto é. O Armin percebe isso, porque ele, ele tem uma inteligência diferenciada e fala, ela me reconheceu e ela quer o Eren. Agora, eu não sei se vocês concordam comigo. Vamos botar polêmica. Tem algum motivo sombrio no fato dela ir atrás do Eren sabendo que ele tá seguindo pro local onde talvez encontre algumas respostas? Exatamente isso. Você começa a perceber que a Titã é inteligente. Aquela Titã. Sim. Você não vê, lógico, você vê que ela é diferenciada só por ela, né? Pela estrutura dela, como ela é mais forte. Sim. Corre, que nem uma retardada. Parece uma maratonista. Você já vê que ela é mais forte, né? Sim, até porque ela é a que demonstra mais capacidade defensiva. Você vê, ninguém acerta ela. Tinha um nível de inteligência muito grande ali, entendeu? Então, realmente, qualquer um que olhasse falaria, nossa, tem alguma coisa errada aqui dentro. E aí, eles têm que criar uma maneira de parar ela, né? Porque a notícia vai chegando, né? O Armin que criou o plano pra pegar ela, ou ele só passa pra frente a informação. Só passa pra frente a informação. E eles acabam indo pro lugar que é essencial pra uma luta contra titãs, né? Uhum. Que é aquela floresta das árvores gigantes lá. Onde lá eles procuram. Conseguem manobrar o equipamento. É, lá eles conseguem desenvolver um plano melhor, né? Pra capturar ela. Cara, aquela parte que eles executam o plano deles e prendem ela com aquelas arpões lá, pelas correntes, sei lá qual que é aquilo. Uhum. Cara, eu falei, mano, não é possível que essa mulher vai sair daí, velho. O legal é que até chegar naquele ponto, você vê os acertos do anime, ele te deixou naquela. Meu, que porra é essa? Tem uma titã gigante correndo e matando todo mundo. Aí você fala, cagou, vai morrer todo mundo, vai dar errado. Aí cada episódio, cada momento que você assiste, você fica naquela tensão. Fala, ela tá chegando, vai dar merda. Tanto que quando ela chega bem próxima do Eren, você vê toda aquela coisa, ela tá matando todo mundo, a gente não vai fazer nada. Eu vou me transformar, não sei o que lá. Os caras, não é pra fazer isso, confia, calma, tem paciência. Só que a gente fica agoniado. A gente fala, se transforma, vai todo mundo morrer, nada vai acontecer, vai dar merda. Aí quando você menos espera, eles jogam essa pegada da armadilha. Pra você falar, caralho, os caras são foda, eles são inteligentes. Exato. E nisso, essa parte também é muito da hora pra mostrar o empenho da divisão de reconhecimento, né? Que o Levi fala o Eren fala, eu tenho que ajudar, eu vou me transformar, eu tenho que ajudar eles, tenho que ajudar. Sim. E nisso, todos os companheiros da divisão, principalmente da companhia, que é do Levi, né? Todos os caras que lutam com o Levi, eles acabam morrendo nessa divisão, né? Sim. E o Levi fala, é meio que o sacrifício pro bem maior, né? É o sacrifício pro bem maior, né? Plano, pra executar o plano. E o Levi fala, não faz, confia na gente. Aí, no caso, eles conseguem, né? Depois. Sim. Mas aí, é uma parte de histórias que são contadas, assim. Tanto anime e outras coisas que você vê que sempre quando aparece um personagem foda e as pessoas comentam, aquele cara é foda. Mas aí você não sabe o porquê, né? Só tem as histórias, né? Uma hora vai mostrar porque ele é foda. E é justamente nessa parte que mostra porque o Levi, que todo mundo falava, ele é o cara mais forte. Aí você fica, caralho, ele é o mais forte, mas ele não tem cara que seja o mais forte, tá ligado? Uhum. Mas aí, nessa batalha da Titã, você vê porque ele é o mais forte. Sim. Físico, tanto de personalidade, porque é um cara com a personalidade centrada, né? Centrado e totalmente focado na missão dele e proteger o Eren, no caso, e na luta, velho, porque puta que pariu. É uma das melhores cenas de anime que eu já vi. Aquela lá. Não, realmente. Absurdo. Não, porque quando ela. Quando ela é presa, né? Aí você pensa, agora eles conseguiram a vitória, né? Uhum. Agora deu tudo certo. Uhum. E ela usa uma tática, né? Dá um grito. Chama os outros. Que chama os outros titãs, né? Porque veio muito cara em cima dela. Mas aquilo pegou de surpresa, porque quando que você vai imaginar? Ela ia pedir pros caras, come o corpo aí, que eu saio correndo. Sim, porra. Muito foda. O legal é que até aí o anime faz o quê? Ele mostra o quanto os titãs são fodas, pelo tamanho, pela força, pela quantidade, mas ao mesmo mesmo tempo ele te deixa equilibrado, porque você vê a capacidade humana de raciocínio, de estrategizar alguma coisa, de um plano bom, além de ter os caras que lutam bem pra caramba, mas um acerto, entendeu? Não tem uma hora que aparece um cara com poder mágico que fode com tudo. Não, é meio que uma luta entre poder físico, que é ser a parte dos titãs, com a estratégia, a confiança, a coragem dos humanos lutando com o que eles têm. O anime deixa muito bem isso equilibrado. E o Eren, não vendo outra alternativa, né? Ele se transforma em titã, né, também, pra tentar lutar contra ela, né? É verdade, ele toma um cacete vergonhoso. Uhum. Só que aí o Eren percebe, eu não lembro se ele tem muito controle do que ele tá fazendo não, ali, né? Não tem muito, não. Porque ela começa a usar golpes iguais que ele usou, que, assim, ele vai perceber, porque depois a gente vai explicar quem é, a Titã Fêmea, né? Sim. Que é a Annie, que também era da divisão de conhecimento, que treinou com o Eren. Tem até um capítulo que foca na luta deles, né? E num golpe nunca que ela confiei, dá nele. Nunca confiei nela. Não, mas, cara, você bate o olho nela, você nota que a Titã Fêmea é ela, né? Não, ali ficou bem na cara mesmo. Não ali, da primeira vez. Não, ali não. Sim, isso que eu tô falando. Não, da primeira vez que aparece a Titã Fêmea, né? É, a primeira vez que aparece a Titã Fêmea, você fala, puta, é igualzinha a Annie. Uhum. Exato. E você já linka que ela não tá na divisão de reconhecimento, né? Que ela não devia estar naquela missão, que ela podia estar ali. Mas enfim, o que o anime, uma pista que o anime dá e ele quer entregar é o golpe, né? Que ela usa. E o estilo de luta que eles têm ali naquela batalha é lembrando o treinamento que eles tiveram, né? E o Levi, ele deu um pau nela antes ou depois disso? Então, aí ela acaba dando uma pisa no Eren. No grande Eren. E ela dá uma mordida que arranca ele, né? Do Titã. Porque ela quer levar ele. Ela quer levar ele. Esse momento foi foda. Isso, porque a Mikasa ficou além do Levi. Exato. Além do Levi dando um pau nela, a Mikasa, eu nunca vi cortar tanto um Titã numa vez só. Ela também deu um pau nele, né, nela. E, nossa, ela cortou. Essa parte do Levi arregaça, velho. Não dá pra entender, velho, o que ele faz. Duas espadas nunca cortaram tantas vezes. Ele é um liquidificador. O Eren vira um gigante e o Levi vira, sei lá, aquela arminha da Xena e sai cortando tudo. Ele vira uma hélice. Cara, impressionante. Ele lutando é lindo demais. Não, ele lutando é foda. E ele consegue liberar o Eren, né? Uhum. E eles conseguem. Não é eles, vão pegar depois. E, tipo, a missão fracassou, né? É. Seu merda. Missão fracassou. Ah, fracassou, porque a menina conseguiu fugir, né? A Tita conseguiu fugir, deu um cacete no Eren. Eles conseguiram fugir. Aí o papai Erwin, o comandante, fala: vamos voltar, né? Uhum. É, se bem que assim, foi meio que empate, porque a menina queria capturar o Eren, não conseguiu. Eles queriam capturar Titã, não conseguiram. Mas tem que pensar que as perdas pro lado humano. É que assim, você não pode pensar assim, beleza, foi empate, mas ali era um fator que não tava. Eles não tinham ideia, né, que podia acontecer. Apareceu do nada. Eles tiveram que se virar na hora com aquele problema que aconteceu. Não era um problema que eles já imaginavam que podia vir a acontecer, entendeu? Exatamente. É, a quantidade de soldados que eles perderam, né? Não, eles perderam muito com aquele problema que eles não esperavam, entendeu? Isso. É, na volta dessa missão, que eu achei também uma parte foda do anime, mostrando, tipo assim, o que não é um anime bonitinho, é uma parte mais, assim, sombria do anime. Você vê os caras tendo que voltar e jogar fora os corpos, porque senão ia conseguir correr a tempo, que tinha titã atrás, e você chegar na cidade e ver as pessoas falando: e aí, então vocês foram pra nada, então só foi pra matar gente, que merda são vocês? É pra isso que a gente paga os nossos impostos? Pra vocês morrerem, pros outros morrerem? Bela vantagem, legal. Ah, cadê meu filho? É, isso acaba, puta, perde muita credibilidade a divisão de conhecimento. Eles não chegam a pensar em acabar com ela. Mas isso, não, eles perdem nessa parte, mas eles perdem muito mais depois ainda. Por quê? Porque eles querem capturar. Eles sabem que é um humano que se transformou num Titã Fêmea, né? Uhum. E o Armin sabe quem é, né? É, o Armin já, porra, passa todo o BO, né? Passa todo as ideias dele pro comandante. Fala assim: ó, tem tal, aquela mina lá é estranha, hein? Não é estranha, ela é estranha. Vamos bolar um plano aqui pra confirmar se é isso mesmo, né? Uhum. E, porra, também, final também. Aí já estão nos últimos capítulos, né, do anime, da primeira temporada. Sim. E, cara, também é o plano deles é bom, mas também não dá certo, né? Como a maioria dos planos que eles fazem. Inicialmente não dá certo, né? Aí, então, aí no último plano, que foi tentando capturar a menina, já sabendo quem era o Titã Fêmea, parece uma luta dos Power Rangers, mano. Não, é se você for parar pra pensar, eles destruíram metade da porra da cidade, velho. A estratégia é o Armin, ele tem a ideia do quê? Levar a Titã Fêmea pro subsolo. Sim. Ela não ia conseguir se transformar. Se ela se transformasse, ia ser contido, né? Ué, ela... você acredita que eu não pensei nisso? Eu não pensei nisso. Sabe qual foi a teoria que eu pensei? Eu pensei que ela não entrou porque os Titãs têm medo de escuro. Você acredita? Não. Eu pensei nisso. Eu falei, nossa, os Titãs têm medo de escuro. Ela detonou. Tá falando isso pra tua linda cómica no podcast, certeza. Eu pensei. Eles nunca atacaram de noite. Ah, faz sentido. Mas depois, mais pra frente, você vê que eles atacam à noite. Então, não é isso. É, então. Então, minha teoria estranha caiu por terra. Não, mas aí nisso, sim, ela acaba percebendo, né? E se transforma no Titã no meio da cidade. Aí o Eren, nossa, fala. E foi foda, hein? Tem jeito, vou ter que me transformar também, né, cara? Ah, vai o Eren. Power Ranger. Ué, não. O Eren não fala isso. O Eren fala, ai, mas ela é minha amiga, não sei o que lá. Aí morre um monte de gente, ela pisoteia um monte de canto, a Mikasa já vai dar pau nela. Aí o Armin tem que ficar, Eren, vamos, Eren, vou, Eren. Vai, Eren, vamos, por favor, faz alguma coisa, Eren. Aí cai um pedaço de pedra em cima do Eren, ele fica espetado. O Armin fica lá, Eren, porra, meu, acorda, seu idiota. Isso não é hora de dormir. Aí passa a maior foto pro Eren falar, eu matarei todos. Aí ele se transforma. É isso que acontece com agora. Baixou o Seiya nele. Só até ele se transformar, já morreu mais 53. É, realmente, ele é um pouquinho indeciso no que ele quer fazer. Enfim, eles não conseguem. Eles conseguem capturar, mas não conseguem capturar. Porque eles queriam capturar ela pra obter informação, né? Uhum. E ela. Ela não, ela quer fugir, então. Ela percebe que não vai conseguir fazer muita coisa. E ela tenta fugir correndo lá na muralha. Tem então, que ter uma cena muito louca que ela sai correndo e tal. Ela consegue tomar uns golpes do Eren e tal. Uhum. Ela quer fugir da muralha e ela vai subindo, escalando, né? Ela fortalece os dedos e vai escalando a muralha, né? Aí nisso a menina chega, aí, velho. Até aí. Dela, velho, e ela cai. Mas até aí você esqueceu de uma coisa importante. O Eren chega, começa a dar uns socos nela. Dá certo numa parte, não dá certo na outra. Tem hora que ela pega e estoura o Eren de novo. Arranca as pernas dele, arranca os braços. E aí nós temos o Eren cotoco satânico batendo nela. Cenas eu fortes. Não lembro disso. Ela começa a bater nele, arranca braço, arranca que as pernas. Que anime que você tá assistindo, Ivaldo? Sério, faz muito tempo que vocês não veem um anime, porque ele perdeu as pernas e os braços, ficou, na verdade, um braço só. Eu aí lembro. Ele correndo atrás dela. Então, ele perdeu, você lembra que ele tomou uma surra, mas não lembro. Aí, isso, Cotô. Ele perdeu as duas pernas e ficou só com um braço só. Eu não lembro dele brigando, entendeu, Cotô? Não, eu lembro, eu assisti isso. Eu tô rindo agora imaginando, mas deve ser legal no anime. É, imagina, como é que ele correu? Foi dando com a balhota até a outra, né? Não, ele foi puxando com a mão só, ele ficou vermelho, parecia que tinha saindo lava dele, ele ficou esquisitão. Aí, o Everton tava falando que a Mikasa corta os dedos da Annie quando ela tá, da Annie, da Titã Fêmea, né, quando ela tá correndo no muro lá, e é bem foda essa cena mesmo. Isso. Foi foda, ela corta os dedos, cai, bitch. A gente cai. Gosta, né, quando um humano começa a dar um pau assim no Titã forte, né, sempre só. É, isso é verdade. Na verdade, só dois conseguem, né, então só dois, só é matado. É, o resto sai correndo em desespero, né, então é legal ver quando um ganha. Não, e nisso eles conseguem arrancar a Annie de dentro do Titã, né? Só que, infelizmente, ela usa uma técnica lá de solidificação, né? Ela acaba... Solidificação. É, acaba... Cristal, cristalzinho, né? E aí, fudeu com o plano deles, né? Que o plano deles de obter algum tipo de informação não serve mais pra porra nenhuma, né? Porque eles vão continuar a obter nada. Exatamente. Ela tá meio que esperando. Uhum. E no final da temporada, o cliffhanger final, que é todo mundo olhando pra muralha e tem um Titã dentro da muralha. Porra, ali eu também fiquei, caralho, mano. Que porra que é isso? Eu fiquei, caramba, que, mano, que isso, cara? No longínquo ano de 2013 acabou esse anime. E a gente ficou até agora esperando a segunda temporada, que é 1º de abril. Segunda temporada tá... Aí, muita gente foi atrás do mangá, muita gente não. O mangá saiu no Brasil. Enfim, muita gente conhece a história agora, mais ou menos o que vai acontecer, né? E como eles estão seguindo esse padrão de seguir fielmente o mangá, então provavelmente a segunda temporada aqui vai ser 12 capítulos só, vai ser uma temporada curta. Essa primeira temporada que a gente tá comentando tem 24, 26. Uhum. 24, 26 capítulos, né, Ivaldo? Por aí. Vai ser mais ou menos isso mesmo. Não, essa que você, a gente viu. Essa que a gente tá saindo agora só tão, são 12. Não, só. Desculpa. A temporada. A primeira temporada teve, se eu não me engano, 25 episódios, se não me engano. 25 episódios. 25, tá. Eu falei 24, 26, errei. É 25, tá entre eles. Me dá um monte. E essa segunda temporada já tá confirmada que vão ser 12 capítulos. Então, pra quem leu o mangá, já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Eu li o mangá e eu adianto que vai ser foda. Porque, assim, a história dessa primeira temporada é muito foda, mas a virada que tem, o Attack on Titan, ele consegue se surpreender de novo. Ele vai se surpreender de novo com como a história muda e como ela continua boa, ela cresce muito. Você vai continuar tendo a essência da primeira temporada, você vai ter lutas boas, personagens novos e vai começar a descobrir mais da passagem. Né? Porque sim. Não dá a história mesmo. Então, o mangá já tá bem avançado, nem sei se ele tá bem avançado, porque eu não li, mas depois que vocês estão falando já me interessou. O mangá ele tá no capítulo 93, mas ele é um mangá mensal, né? Então é aquele mangá de capítulos de 45 páginas, sabe? Ah, entendi. E questão de história, tem um avanço bom, sabe? Tem um avanço bom, ele tá no capítulo 90. É, digamos, por exemplo, dos volumes, essa parte que a gente falou acaba no 8, digamos. Sim. Por aí, deve ter o 21 já. Entendi. Deve estar no 21 no Japão. Interessante, Brasil tá no 20. E porra, mano, quem acompanhou a primeira temporada e não foi atrás do mangá, pode ir sem medo, porque é muito bom. E uma coisa que a gente não falou, só pra gente fechar e viajar um pouquinho, Ivaldo. Eu. Sem saber nada da história. Da onde veio os Titãs? Os Titãs, eles... Uma teoria, se você fosse o Hadin Hizayama, sim, chegou nesse ponto, mas chegou nesse ponto e pensou assim, mano, o que são os Titãs, velho? Vocês estão rindo por que motivo? Vocês acham que eu vou dizer alguma coisa entre trash, alguma coisa estranha? Não, não é que você tem as melhores teorias. É, exatamente. Okay. Primeiro, antes de começar a teoria, o que são os Titãs? Eu tô vendo o Eric. Alguém sabe dizer assim o que são os Titãs? Tá, mas a pergunta foi pra você, porra. Não, você quer saber de onde eles vêm. Primeiro, vamos entrar no que são os Titãs. Existem tipos diferentes de Titãs? É legal de trazer esse pessoal. Existe os feios e os menos feios. É. Existe os de tamanho também, os gigantes e os menos gigantes. É que eles são divididos por classes, né? Cada classe representa, vamos dizer assim, uma tamanho, certa variação, né? De tamanho, né? Isso. Os pequenos, os maiores e os gigantes. Exato. Mas aí, bem, tem os tipos humanos, que são os que se transformam, que a gente tá conhecendo agora, e tem os tipos anômalos, que são os que têm o cabelo feio, os que andam de jeito esquisito, os que parecem o Sanderson, por aí vai. Gente, mas... Eu assisti o primeiro episódio da segunda temporada, tá? E tem um lá que tem bem a sua cara, Ivaldo. Bem peludo por acaso, cara. Titã bestial. É, um titã, Ivaldo. Que ainda seja onde você mora. E uma piroca gigante pode bater no seu teto ainda hoje. Então, vamos evitar conflitos. Ok. Olha, realmente, até onde eu assisti o anime, eu não faço a mínima ideia de onde os titãs vêm. Cara, eu... Vem da floresta. É o que eu sei, vem da floresta. Ó, eu vou falar uma coisa. Eu e o Everton, a gente leu o mangá. Uhum. E até agora, eles não construíram essa história de onde os titãs vêm. O que eles... Teve muita coisa da história já revelada, mas esse cerne da questão, o que eles são... O que é o titã, exatamente, por favor. Ainda tem muita coisa que tá guardada daquela história do porão da casa do Eren. Tem muita coisa. Ali é o mar. Ah, esse aqui é o chato. Você tem a cidade murada ali. Meu, os caras não conseguem chegar nem na floresta mais próxima. Como é que eles vão saber de onde os titãs vêm? Eles não conseguem sair nem pro quintal que não tem. Então, isso que eu acho da hora, cara. Porque é um negócio muito difícil. Exatamente. Eles têm que se virar pra conseguir, né? Então, pra finalizar, a nova temporada tá saindo. Eu só espero que ela mantenha o nível de animação. Porque em história, eu tenho certeza que vai ser boa. Porque essa parte que eles vão trazer pra essa temporada é muito boa. Assim como, pô, não tem parte ruim Attack on Titan pra mim. Sim. Eu que acompanho o mangá, pode ter certeza que em história a vai ser boa. Eu só espero que eles mantenham a animação. Mas, porra, 4 anos o estúdio teve pra fazer um anime. Eu sei que eles não estão há 4 anos fazendo anime, mas eles devem estar uns 2 anos vai, fazendo anime. É, sei lá. Sim. E os primeiros capítulos você já vê que é uma qualidade excepcional. Então, é que assim, todo anime, o primeiro capítulo, a qualidade é fodida, né? Aí depois começa a piorar. Mas se você assistiu a primeira temporada, continua também. A animação fodida. É. Até o final. Sim, sim. A animação mantém um nível. E é isso, né, pessoal? É, e o Aldo, qual personagem favorito e personagem que você detesta? Pode morrer no próximo capítulo, se não morreu ainda. Eu, bem, gostei muito do Levi. Isso aí não tem nem o que falar. Mikasa, Armin. E o que eu não gosto é o Eren, porque ele é um idiota. completo. E, cara, você levando em consideração as atitudes do Eren, não dá espaço pra você odiar outra pessoa. Você gosta mais dos titãs tortos com a cara do Sanderson, você gosta mais deles do que do Eren. Você tá com ódio deprimido, né? Esse tá muito amargo comigo hoje, cara. Sanderson, então fala que personagem você gosta e não. Porra, vamos lá, é que eu sou péssimo com o nome, né? Vocês interpretem aí. Eu gosto da Mikasa, que eu lembro o nome dela, eu acho ela muito foda. Gosto do Eren pequeno, o pequeno psicopata, o Chuck. Que não gosto do Chuck. Chuck tem atitude. O que depois virou um titã não é legal. O cara não tem atitude. Gosto do amigo dele, porque mostrou como o cara também pode ser útil sendo inteligente, né? Não que loucura com o soltando fogo pela mão. Ele tá falando do Armin. Eu tô falando do Armin, isso. Não gosto daquele carinha lá que fica competindo com ele toda hora. Ele poderia ter ido pra polícia. Não, ele poderia ter ido pra polícia e ele tá não falando foi. Do Gary. É o Gary. Ele é o mesmo. Não, é o Jim. Ele tá zoando. Deve ser o João, Jean. Cara. É o João. Jean. Não gosto do João. Olha lá, Jean, quase acertei. Não gosto do Jean. O cara é meio invejoso, assim, sabe? Não gosto de gente com negatividade aflorada, cara. Tem negatividade assim muito grande. Que se trata, tem que tomar um banho aí de sal grosso. Everton. Ah, eu gosto de todo esse padrão de 104, né? Que eu, principalmente os que estão. Os que são mais. Vivos. É, os que são mais próximos deles, que é o. Os que sobraram. Que é o Jean, a Connie, a Sasha. O Armin, a Mikasa, todos eles são bons personagens, né? O Eren tem o problema do protagonista merda, né? Exato. Ele sofre desse mal também. Ele sofre desse mal. Ele sofre, infelizmente. Uhum. E, não, eu vou ser curto, grosso. O pior personagem do anime é o Eren, porque ele é da família cheia de protagonistas e só de ser dessa família, ele já merece um inferno. Sei, ele sabe o que ele fala, sei. Deixa. Guarda seu cosmo, deixa pra lá. Vai pegar a Atena, relaxa. Deixa. E o melhor o personagem que eu mais gosto é o Armin, porque principalmente pelo desenrolar do mangá, você vê que, mano, ele é um personagem muito foda. Muito foda no que ele faz. Ele é bom no que ele faz, eu vou dizer assim. Ele é bom no que ele faz. Não ele que o Levi e a Mikasa são fodas também, fodas. Sim. Protagonizam a melhor cena de batalha, assim, sem dúvida. Mas o Armin, é pra história, eu acho que ele é um personagem. E pro esquadrão, ele é muito importante. Mas eu acho que a Mikasa tinha que se transformar em titã, hein? Se você colocar o titã em outra pessoa, o Eren pode chutar ele da história. Ele morre, mata ele. Não, fala que ele. O quarto capítulo e mata de novo. Pega ele, fala que ele foi cavalgar de cavalo, escorregou do cavalo e morreu. Não tem problema. Não, vai ter que fazer isso porque ele não serve pra nada, né? Então, ele serve pra virar titã, né? Ele serve, mas ele é meio que uma ferramenta, né? Mas beleza. Vamos encerrar por aqui, né? Nossa discussão aflorada sobre esse belo anime Attack on Titan. Então, pessoal, não esqueça de seguir a gente no Facebook. Facebook.com/NerdPatriarca. Twitter, @NerdPatriarca. Google Plus, eu não sei como é que tá Nerd Patriarca, mas não deve ter algum link específico. Entra lá no nosso site que tem o link. Tá no post, né? Tá no post. Segue a gente no iTunes, segue a gente nos feeds de podcast. É, entra no site, que o site tem muita coisa interessante também. Boa. Bom, o site, ó, vou te falar, o site a gente tá postando muita coisa boa. Sim. Tanto de notícias, assim, notícias pode entrar todo dia, tem duas, três notícias e matérias interessantes. O Ivaldo tá fazendo muita matéria, viu? Ó, eu todo podcast falo isso, mas eu continuo. O Ivaldo, meu Deus. Ei, então, pessoal, obrigado mais uma vez. Continue acompanhando a gente. Abraço. Valeu, galera. Um abraço.